865, atende a indicação dessa 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. Reporte estabilizado. Se tiver com referência visual, pode descer no 1700, 5973. Ok, com referência 1700, ano 5 para 5973. O ajuste permanece 1016, reporte estabilizado. Permanece estabilizado, 5973. Zero, nove, três, confirma. Ok, mantém o nível 360, aguarde apenas eu coordenar sua descida com o centro, mas mantém minha escuta, ok? Voo 093, autorizado chegada bom, desce inicialmente nível 200. Estabilizado 5973 da Rio. Torre 1895, bom voo. 1895. Salvador, 5973 da Rio, Fui Elétrico, baixado de trabalho. Rio 5973, ajuste 1-0 no meio, continua a aproximação, reporte visual com campo. Reportará visual 5973. Desta 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. Chegou o 961, todo o ponto de espera da 1-0. Bom, 961, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, bom, 961. Avistou com 1300, 5973 a Rio. Sente Rio 5973, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós, pista molhada. Autorizado, pouso 5973 a Rio. observador, voo no 093. Prossigo no 093. Qual é a possibilidade de realizar o exército da Almozaro? Afirmativo. Estou autorizado agora até o nível 050, para não ter perdido a chegada. Após a posição pelo, vai fazer, vai lá na próxima vida 366 para fazer o início, ok? Posição está autorizada agora 050, após o pelo, voo no... posição 0037. Inicialmente mantém o perfil da chegada. Após bom, está autorizado 367. Chuva moderada para forte, 1.200 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade. Autorizado decolagem, pistão 0110 graus 14 nós. Livre decolagem, gol 961. Dado até 2.000 pés, ajuste de altímetro 06. Informação: ele tem agora o vento de 1.0514, com a 727 da Rio, há pouco tempo atrás arremessou, pegou em tir, mas agora ele logo depois tentou a aproximação, seguiu. Salvador, o gol no 093 está reduzindo a velocidade, está 2.509 e 7.500 filhos, ele está tomando a rádio, senhor. Gol. Ciente, o 093. Voo 961 decolado aos 28 controle 19.8 boa viagem. 19.8 voo 961 decolado. Zero saída da El. Pode por gentileza dar informação como está o setor de decolagem pelo menos? Controle, bom dia, voo 961. 961 no contato radar, só 360. Ah, pode passar uma informação para os colegas que estão aproximando como está o setor de decolagem e a vertical do campo? É afirmativo, com 961. Ligou com 865. 865, prossiga. É, no seu próximo momento, para ter informação de chuva moderada pelo campo. Verifico agora. Bom, 961, estamos subindo ao número 360. Seguindo as condições após a decolagem. Como é que tá a chuva aí no campo, meu? A chuva agora deu uma ligada, agora tá tranquilo. Mesma informação que eu acabei de receber da torre, 1865, sem chuva agora sobre o campo, pancada aliviou. as outras informações do teto, a torre não teve determinado momento, visibilidade em torno de 4 mil metros. Afirmativo, agradeço as informações e está prosseguindo com a aproximação. Quem está autorizado em IDS X-Ray, reporte da prisão. Autorizado IDS X-Ray, lugar no meio. Boa noite, né? 961, Lua Leda. Direto Leda, voo 961. Azul 4040 para COP 1211. Turno 759, está autorizado a 2 mil pés, ajuste no zero no meio, reporte estabilizado no curso localizador. 2 mil pés, com medida de 3, reportará o 759. Autoriza por onde morte, vai para o voo 961. Aguarde, João 961. Bravo. Confirma como está a chuva, que já está moderado na fase do aeroporto. Chuva estiou, estava sem chuva sobre o campo, a última informação que eu recebi. O voo no 865 pode informar para o colega como está, o senhor está passando externo agora? Ah, sim, senhor, está estabilizado aqui no X-Ray, turbulência leve. Tá bom, obrigado. No 865 complete, chame torre 189, bom posto. No 9 decimal 95, no 865, grato. Salvador, bom dia, boa noite, 65, passou externo, baixado, eu trabalho. Boa noite, 65, bom dia, ajuste no 096, confirme visual com campo. No 096, boa noite, 65, visual. Confirme a altitude que o senhor avistou o campo? Afirmativo, em torno de 1.600 a 1.700. Tente, o Gol 865, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 5 nós, atento à pista molhada. Sobre pouso não no zero, gráfico pela informação, Gol 865. Foi igual no 096, repetindo esse dia à direita, lista a formação após a prova, gravemente a 667. Gente, o 093 está autorizado a descer até 2500, em 25010, reporta no Terra Vida 367. Em 2500, reporta no 367, no 093. Boa noite, 65, Solo 38, chama o solo agora, é 1-2-1-1. 2-1-1, 865, obrigado. Chame a torre em 118.95. 295, obrigado senhor, 759. Salvador, muito bom dia, Gol no 759, ILS X-Ray, da 10, estabilizado. Gol no 759, bom dia, ajuste no 0 no 6, reporte visual com campo, último tráfego na aproximação avistou com 1.700 pés a 1.600, ok? Ciente das informações, agradeço, informará o Gol no 759. Controle igual no 093, tá autorizado ao ILS Whisky? Autorizado ILS Whisky, reporte na final. Reportará, 1093. Bônus 759, está visual com o campo, baixar travado, trocou aproximadamente 1.600. 7, bônus 759, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com 2 nós, pista molhada. Centro das condições, livre pouso 10, gol no 759. Estabilizando igual no 1093. 1093, chame torre 11895, bom dia, bom voo. 1095, boa. Dia no 093, estabilizando o ILS Whisky. Bom, no 093, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajusta no 096. É no 096, bom, no 093. Bono 759, solo 43, direita, 1211. Livre à direita, chamando 2111, gol no 759, obrigado. Bono 093, visual com campo. Afirma. Estou chamando para estimação, guarda a pista livre, Bono 093. Aguardando, 093. Bono 093, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, o vento é calmo, atenta a pista molhada. Ele pousa, desenho bastante secado, Bono 093. 2, muito bom dia. O Azul 4040, aproximando cabeceira 90, pronto. Azul 4040, bom dia, Lima, mantém cabeceira 90. A linha e mantém cabeceira 90, Azul 4040. Solo aos 46, chame Solo 1219. 219. 14040, tem decolagem autorizada, pistão 90, vento é calmo. E alinhar e decolar cabeça 90, azul 4047. Ó Salvador, com 1093. Autorra, gol no 093? Na escuta. Confirma, só a frequência tinha 219 de solo, né? Solo 211. Opa, desculpa aí. Condenação para o azul 4040, curva à direita de imediato, devido a informações à frente. Sente, 4040, será passado para o controle de informação. Sente. O 4040 decolou aos 49, chama o controle 19.8. 19.8. Azul 4040, curva na direita de imediato devido a informações. 4040, contato radar, só com a gente 340, saída da Elva e na flor de letra. Leda. Proa 180, pro azul 4040, pode de informação. Cliente. Minha 570, sua identificação, detalhe nível de voo 050, chegada maré. Chegada maré, azul 40. Salvador, bom dia, tá? 317, ano passe para dar 90. 3171. Ali mantém cabeceira 90. Ali mantém 90, tá? 3171. Retornando para o Diledo, 40-40. Positivo. Zona 61, zona 71. Então, 31, 71, mais 2 minutos para decolagem, ok? Devido ao tráfego, ele saiu na mesma perfil de subida do céu, com, porém com nível inferior. 31, 71, 5. Então, 31, 71, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Nível da classe da 3, zona 71. Torre Salvador, bom dia, trip 5328. Trip 5328, após a rolagem do TAM, a linha mantém a pistola no zero. A linha mantém após a rolagem, trip 5328. Prisão 53 ao controle, desça para 8000, ajuste Euro 0 no meio, a chegada é bom. 3171, decolador 54, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, 3171, boa. Sobre Salvador, 3171, bom dia. 3171, bom dia, contato, por favor. Azul 4040, chame Recife, 251. Confirma 251 no próximo 40-40. Positivo. Atenta, está em turbulência da airbus da tanque, decolou à frente, tem decolagem autorizada. Pistão no zero, vento 130 graus com 3 nós. Livre de decolagem, trip 5328. Observe 6570 na chegada à mar, descer até 2000 pés com um ajuste no 0 no meio. 2000 pés, 0 no meio, autorizado, né? Autorizado. 3328, decolado aos 56, controle 119.8. 19.85623, 5328. Para 5000. Controle Salvador, trip 5328. Trip 5328, controle, contato radar. Possível a PUCA da presente? Positivo. PUCA, 5328. T3597, autorizado decolagem pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem pistão no zero, então 3597. Controle, autorizaria para 3 para a 3171? 3171, chame Recife 25, manifesto e solicitação. 251, obrigado, bom sábado. Decolado 59, controle 119.8, boa. 198, boa, 3597. Controle Salvador OTAN 3597, decolado. OTAN 3597, controle, contato radar. Contato radar 3597. Esse controle tem uma formação na nossa frente, poderia dar presente e curvar à direita na proa de Elefa? Positivo. Direita Elefa 3597. Absa 6570, 13 milhas e meia para Duna, está autorizada a aproximação ILF. Sim, Absa 6570, autorizado ILF. Esquerda Aracaju. Esquerda Aracaju, 5328, grato. 3 reautorizado. 4 mil. 4 mil, tá tranquilo, 5 mil. Positivo. Tá 3, eu não sigo 3, tá passando agora 7.700 metros, sem restrições, tá até 2 mil. Avisa 6570, está passando duna no localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre, frequência 1, 8, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9. Ok, confirma a frequência 2, sir. 1, 1, 8, 9, 5. Torre Salvador, avisa 6570, estabilizando o INS Capistrano 0, Machado. Visual, Capistrano. Visual, senhora. Gente, tem livre pouso na 90, vento de 110 graus com 99. Tá molhado? Afirma. Gente, então tá livre pouso, Machado checado, avisa 6570. Segundo 7, chamo centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 260, 3, 5 no 7, boa. Boa. Salvador, Golo 93. Continua. Chileza, se eu teria as condições meteorológicas, Batista está fora. Foi a 15 do meu peito, 3.530, foi em Xavier. Mantinho está autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, OTAN 3153. Autorizado X-Ray, cuidão 12, recuperando o localizador, OTAN 3153. Chamei 5-6-0, sola 08, libra direita, chama sola 1-2-1-1. Isso, lideral 9970, acione identificação. Isso, havia chegado a Mari para 2 mil pés, o que negar no 0 no meio. Localizador, tá 3153. Tá 3153, chame torre, salva em 1 no 8, decimal 95. 1895, tá 3153. Salvador, tô 3153, estabilizado, S-Cuidão 90, baixado, entravado. Tô 3153, continua a aproximação, vou dar uma autorização de pouso. Certo, 3153. Trip 4901, decolagem zona 2, no controle 1, no lado decimal 8. 398, graças. Controle, boa, 4901 no trip. Trip 4901, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. 340, da El. Meia, 0090 graus, 119, liberado pouso com pista molhada. Livre pouso, pista 90, com pista molhada, 3153. 5328, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 265-3545, trip 5328. Fugindo primário, 126, decimal 85. 685, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 989. 81, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no 6. Mari 50, 1016, Aidente, 989. Canal 9970 autorizado. Final ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. A nossa zero reportará no localizador.